A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Ainda bem que está por aí. Se gosta das canções das décadas de 70, 80 e 90 do século passado, hoje temos mais 3 motivos para boas recordações. Quem não vibrou na década de 80 ao som de Born in the USA de Bruce Springsteen? Foi um dos discos mais vendidos da época em que The Boss figurou durante muito tempo no primeiro lugar do top. Continuamos na década de 80, logo de seguida com Don't Call Me Baby, um êxito dos Voice of the Behave. E hoje na nossa Jukebox Love, uma balada inesquecível. Now and Forever, a música intemporal de Richard Marx. Preparados? Vamos carregar no botão? Mais uma corrida, mais uma viagem, o bilhete é seu. Jukebox. USA. Jukebox. Richard Marx com Now and Forever para os eternos românticos. Isto é complicadíssimo de se dizer. Voice of the Behave com Don't Call Me Baby e Born in the USA do Boss, o Bruce Springsteen. São muitas as memórias, muitas as canções que trazemos aqui à nossa caixinha mágica. Não perca a próxima emissão porque nós vamos ter todo o prazer em estar de volta para lhe fazer companhia. A melhor música dos anos 70, 80 e 90.